salve primo, é desse jeito louco. De novo jogo tenebroso sonoro. Então, tá tudo louco, Deus que dá força pra seguir e caminhar. Nós vai lutar, nós vai tentar. Nós vai jogar esse jogo da vida, onde nós mesmo faz a trilha. Nós vai seguir, nós vai sentir essa brisa. O sentimento escondido, o sentimento oculto dentro de um coração sem luz, escuro, totalmente fechado, totalmente lacrado. Nada abre o cadeado, então aquele abraço. A união é a força, a amizade é eterna. As guerras não acabam, nós tá no meio delas. Mas é desse jeito, CCA e rajada. Pensamento racional, a união que não acaba. Não sou correto, mas sou verdadeiro, bang é louco, nós é louco, então é desse jeito. Escrevi, rimei aqui, iniciei e tentei. Não sou apenas, somei, é de lei. Confraternizar e assim seguir. RJDCCA, BRCL. Na cena louco, poeta, vulgo ao contrário. É necessário, me inspirar é inevitável. É claro, sinal demais pra somar, fechou, conjuminou. No show gritaram vou, continuando a caminhada. Levantando a bandeira, o nome rajada. Na pele tatuada, no coração guardado. Passado, presente, futuro inesperado. Vários coligado, rimando, cantando, escrevendo na hora. Papel, caneta, caderno, certo é agora. Da hora, feito na hora, na base da fé. Rima 1, 2, 3, ei, ei, assim quer. Revolucionários, na destinção da inteligência. Revolução na produção, em alta frequência. 1 milhão de volts, acelerando neurônios. Arrasando patrimônios, mostrando pseudônimos. Careca Otávio, Lucas e Will, do interior do Paraná, pros confins do Brasil. Pra quem ouviu, viu, sentiu no fundo da alma. Rima que acalma, mas pode deixar trauma. Depende da dosagem, que nós pede passagem. Sempre do lado de quem tá às margens da sociedade, que sempre te exclui, nunca te inclui. E na humildade sempre flui. Os homens de verdade, os guerreiros, lutador, que faz tudo por amor, pela paz sem rancor. Sempre firme no caminho, destino que prometeu. Porque nunca tá sozinho, tá sempre com Deus. Versos escritos, rabiscos introduzidos num papel fino. Por isso rimo pelo amor que sinto. Existo não por existir, tenho uma missão aqui. Tenho uma missão. Jamais pensei em desistir, vivi 19 anos e nunca tive, sabe? O sonho de ver um dia a paz em destaque. No declive desse abismo faço tudo pra subir e evitar que me façam um dia cair. Quilômetros percorridos, momentos presenciados. Sempre teve os que deixaram-me emocionados. Caneta e papel, versos e trovas. Todo mundo já foi, então essa é minha hora. E eu juro vou fazer de tudo pra que não seja só mais uma poesia amassada sobre a mesa, que vire obra de arte para ser apreciada por moleques mercenários vivendo por nada, por nada, por nada.